Apareceu e era ele, Jesus, o Filho de Deus. E quem diria nessa peça o improvável aconteceu. O vinho acabou, ai meu Deus. Maria foi até o mestre pra buscar a solução. Eu posso ver ele falando, acalma o teu coração. Eu imagino os convidados preocupados, os noivos desesperados sem saber o que fazer. Como ter festa se o vinho acabou? Como sorriso e alegria terminou? Mas essa festa havia um que o milagre operou. Transformou a água em vinho e a alegria transbordou. Hoje tem festa, há milagre nessa festa. É Jesus o dono da festa. Não tem dia, não tem hora pra acabar. Hoje tem festa, há milagre nessa festa. É Jesus o dono da festa. Lá no céu a festa vai continuar. Hoje tem festa. Convidado apareceu e era ele, Jesus, o Filho de Deus. E quem diria nessa festa o improvável aconteceu. O vinho acabou, ai meu Deus. Maria foi até o mestre pra buscar a solução. Eu posso ver ele falando, acalma o teu coração. Eu imagino os convidados preocupados, os noivos desesperados sem saber o que fazer. Como ter festa se o vinho acabou? Como sorriso e alegria terminou? Mas nessa festa havia um que o milagre operou. Transformou a água em vinho, a alegria transbordou. Hoje tem festa, há milagre nessa festa. É Jesus o dono da festa. Não tem dia, não tem hora pra acabar. Hoje tem festa, há milagre nessa festa. É Jesus o dono da festa. Lá no céu a festa vai continuar. Hoje tem festa. Festa pura, sem mistura, na igreja ou na rua, no trabalho ou em casa, ela vai continuar. Festa pura, sem mistura, na igreja ou na rua, no trabalho ou em casa, ela vai continuar. Festa pura, sem mistura, na igreja ou na rua, no trabalho ou em casa, ela vai continuar. Festa pura, sem mistura, na igreja ou na rua, no trabalho ou em casa, ela vai continuar. Hoje tem festa, há milagre nessa festa.